Solo Salvador, o azul Alpha X-Ray Alpha, término do check de motores, obrigado e bom dia. Obrigado, boa noite, o azul Alpha X-Ray Alpha. Salvador, o TAS 3601, seguinte informação ECO. TAN 3601, informação ECO, confere, autorizado para Congonhas, São Paulo, nível 340, via Pirzulu 16, até Belo Horizonte, após conforme a nota do plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, subida da EL, Leda. Após o Leda, voa direto Bridge, onde intercepta a aerovia. Aciona 5510 e o controle 120 decimal 8, TAN 3601. Gente, para nós aqui nós tínhamos nosso plano, uma aerovia antes da Bridge, que seria o preço 110. Afirmativo, mas já coordenado com o controle, após a EL vai voar direto o Bridge, da EL Leda, corrigindo, após direto o Bridge, não vai interceptar o preço 110. Em Bridge, já intercepta direto o preço 16. Assim, então, está autorizado 340, ao preço 16 BHZ, DCT Trim, DCT Pira. Decoda 10, curva direita da EL Leda, Bridge, 5590, 208, está na posição 6, Lúcia, está 3601. 3601, não correto, eu passo no pronto. Cortará. Salvador, está 3601, de estacionamento, posição 612. 3601, cuidado sua equipe de solo, reporte para táxi. Reportará pista 90, está 3601. contato do Sustan 3601, 1283, 3 horas e 50, Galeão. 3601, autorizar o táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, Torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 2, bom voo. E 2, paciente da Eco, via Índia, 3895, no pronto, está 3601. Salvador, bom dia, está 3601, no ponto de espera da Dona Zero, pronto. Bom dia, 3601, linha decola, está 1040 graus, 39. A linha decola, pista 10, está 3601. Após Leda, direto por aí. 340, após Zenda Bridge, da 360. Então, 3601, conforme instruções do Centro Recife, respeito ao mesmo de voo 320. Gente, é o 3360 para o Centro 3601? Inicialmente respeito ao 320. Gente, está 3601. Salvador, o Star 3601. Star 3601, controle. Pra informação, na frequência 25, tá com uma interferência grande, chiado bem grande, desde o solo até agora. Nós estamos cruzando 140, até agora tá o mesmo chiado, mesma interferência na 125, ok? Grato pela informação, para 3601, vamos checar. Chama agora o centro Recife, 133.25, alterna 125.1, tem um bom voo. Entendeu, 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, está 3601, bom trabalho. Salvador Ground Control, good morning, Ocean Air 6251 to São Paulo, Guarulhos, level 360, roger, echo information. 6251, ready to copy? Ready to copy. 6251, clear to Guarulhos, level 360, via Upper Zulu 16 and 2 Belo Horizonte after according to the flight plan route. Take off 1-0-0, after take off right turn, dial, departure and leader. After leader, fly direct bridge position, when intercept the upper Zulu 16. Call code 5522 and follow the approach 120.8. Oceanair 6251. Roger, 360 via Brazilu 162, Belo Horizonte after 3V, after Paso de Caldas, F. Guarulhos. Departure for runway 10, right turn, dial Lida, and after Lida, fly direct to Brigi. And Brigi, Brazilu 16, 5522 is call code, and 120A departure, control Ocean 6251. Ocean 6251 read back, correct? Call me right for that. And push. Are you ready? Ocean 6251, thank you. Bounce Ocean 6251, bring my switch set up, on gate number point. Canal 6251, set up approved, come for a taxi. I'll go for a ride for taxi, 5-1. taxi Ocean 6251 with 149 aboard, 5 hours in Durance, and alternative will be Galeon. Ocean 6251, approved taxi to Miami and India, on hold short, Tower 1 will meet this 195, KNA 1012, good trip. 1012, cleared taxi on India, and then 1895, have a great day, Ocean 6251.